oferta especial Dia Internacional da Mulher. A MV Modas preparou descontos especiais para você renovar seu guarda-roupa com estilo, preço bom e elegância. Com peças selecionadas de 20% a 50% de desconto. Vem pra loja MV Modas. A Fá te espera para você sair daqui ainda mais linda. Segue a gente no Instagram, @loja_mv.modas. Loja MV Modas. Seu estilo começa aqui. Chegou a hora de renovar o seu estilo. Na loja Sônia Magazine você encontra calçados que unem conforto, qualidade e preços imperdíveis. Sandálias, tênis, sapatos sociais e muito mais. E o melhor de tudo, com descontos especiais. Loja Sônia Magazine em Parmirim, localizada na rua Padre Alfredo, centro da cidade. E em Orocó, na Avenida São Sebastião, no centro. Telefone para contato é o 87996380035. Venha garantir o par perfeito para todas as ocasiões. Sigam a gente no Instagram, @soniamagazine_oficial. Sônia Magazine, caminhando com você em todos os momentos. A farmácia Parna Drogas e a distribuidora Simpatia Água e Gás estão com uma super promoção que vai acelerar o seu coração. Nas compras de medicamentos, garrafões de água mineral ou gás de cozinha, você concorre a vários prêmios incríveis, inclusive uma Moto Pop 110, zero quilômetro. Ligue agora, 87996347555. Trabalhamos com entrega a domicílio, totalmente grátis. Parna Drogas e distribuidora Simpatia, sempre cuidando bem de você. Agora em Parnamirim, o Laboratório Biomédio. Realizamos todos os tipos de exames laboratoriais, bioquímica, hematologia, imunologia, parasitologia, uroanálises, microbiologia, teste do pezinho, teste paternidade, sexagem fetal e toxicológico. Responsável técnico Dr. Ramon Caetano Ferraz, biomédico. Estamos localizados na rua Moisés Gonçalves Lima 23, no centro de Parnamirim. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 87-98159-6155. Laboratório Biomed, feito para você e sua família. Se você procura todos os tipos de bebidas, quentes e geladas no geral, com ótimo preço, procure a Empório das Bebidas, localizada no centro da cidade, no bairro da Bomba, próximo ao giradouro da cidade, em Parnamirim, Pernambuco. Contatos 87 999 89 22 34 e 87 996 68 73 44. Empório das Bebidas, onde você encontra todos os tipos de bebidas com a melhor qualidade e o menor preço da cidade. Organização Francisca e Gardim. Você sabe que o desempenho do seu carro passa pela escolha do combustível? Combustível de qualidade você encontra no Posto Central Emigranja 1 e 2. Todo mundo sabe e abastece lá. E além de abastecer com qualidade, agora você tem ainda mais facilidades de pagamento. Olha só, a partir de R$50 em gasolina, você pode parcelar em até 3 vezes no cartão de crédito sem acréscimo. Isso mesmo, o melhor atendimento para você e seu automóvel é no Posto Central Emigranja 1 e 2. Álcool, diesel, gasolina, lubrificação. Tem troca de óleo, tem mais opção. Bom atendimento, vai lá comprovar. A cidade inteira abastece lá. Se vai construir ou se vai reformar, eu vou te falar a melhor opção. Anota e não esquece! O melhor preço e atendimento. em construir ou reformar, então o nome certo é Natanael Construções. Telefone WhatsApp 99925-9739 ou 99622-3180, na Rua Martins da Costa, Agra, número 7, Natanael Construções. Farmácia Parna Drogas em Parnamirim. Aqui você encontra toda a linha de medicamentos éticos, genéricos, similares, medicamentos controlados, antibióticos e muitas outras opções com o menor preço da cidade. Dispomos do farmacêutico Dr. Iago Angelim para tirar todas as suas dúvidas e passar orientações para um tratamento correto. Precisou fazer a recarga do seu celular? Venha para Parna Drogas. Estamos localizados na Avenida Dirceu Bocídio, número 185, bairro da Bomba, em frente à rodoviária. Telezap 87 99634-7555. Realizamos entregas totalmente grátis e estamos abertos de segunda a sexta, das 7h30 às 21 horas, e aos sábados e feriados, das 7h30 às 19 horas. Parna Drogas, há 20 anos cuidando da sua saúde. O doutor Welson Rodrigues, proprietário da rede de farmácia Saúde do Trabalhador e Drogaria Popijá, agradece aos ganhadores dos R$1.000 em Parnamirim. Foram eles: Mariano Gomes, Alana e Samira Januário. Lembramos que ainda teremos vários sorteios no valor de R$1.000. A cada R$30 em compras, você ganha um cupom para concorrer. O primeiro sorteado ganha R$500, o segundo R$300 e o terceiro R$200. Compre, concorra e ganhe! Rede de Farmácia Saúde do Trabalhador e Drogaria Popijá, vendendo barato o ano todo. Eu me apaixonei, essa bandida eu já quero pra mim. Se for feitiço, eu já me feiticei, vou chegar junto pra dançar com a Lady. De acordo com a lei municipal, que aborda sobre o Código de Obras do município, para a realização de construções, demolições ou reformas em estruturas executadas no perímetro urbano do município, informamos que é necessário um alvará ou licença de construção que regulamenta o uso e a ocupação adequados do solo. Para mais informações, procure a Secretaria de Infraestrutura do nosso município. Prefeitura de Parnamirim, cidade que avança. Essa é nossa, meu irmão. Só te pensar em te perder me dói, me dói, me dói. E não poder tocar você. Para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Estação Play Web de Ipubi, Pernambuco, apresenta a partir de agora o programa Expresso Musical. Com ela, Girlaide Gomes, liderando o estado de Pernambuco na web. É com você, Girlaide Gomes. É show! Sistema Beto Som de Comunicação, o som da cidade. É Rádio Estação Play. Bom dia! Bom dia, bom dia, meus amores. Bem-vindos à nossa nave, a nave que toca sucesso. Estamos ao vivo pela Rádio Play, Rádio X e para todo o sistema Beto Som de Comunicação e rádios parceiras. Prazer imenso. Sou a Girlaide Gomes e fico com você até o meio-dia. E dá-lhe sucesso, emoção, energia positiva. É o que eu desejo para você e quero entregar nessa manhã de terça-feira, 3 de março de 2026. Muitíssimo obrigada pelo carinho, pela companhia, a você que já me acompanha nessa manhã linda e maravilhosa. Tempo nublado na cidade de Ipubi, Pernambuco, muita chuva na região do Araripe, no Sertão Central, sertanejo feliz, e a gente fica mais feliz ainda em poder dar notícia como essa, desejando a você um bom dia, junto com muita música, muita paz e muita adrenalina. Eu quero entregar tudo isso para você. Bom dia! Linha WhatsApp liberada, 87996439366. Bora escolher o Trimega de hoje? Três na sequência. Quem canta, hein? Me conta. Enquanto isso, Michele Andrade e Grupo Envolvência. Morena Tropicana, bom dia! GG chegou, Brasil! Pra gente, vai! Deixa comigo! Assim, ó! Da manga rosa eu quero gosto. Sabor de juá, jaboticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de ubucajá, pele macia, a carne de caju, saliva doce, doce, mel, meu dulce, linda morena, fruta de vestemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar, linda morena, fruta de vestemporana, caldo de cana caiana. Peraí, vai virar pagodinho. Pagodinho? Morena Tropicana, eu quero teu sabor. Oi, oi, oi, oi. Morena Tropicana, eu quero teu sabor. Estação Play. Bom dia! Uma canção que me trouxe muita alegria e o Brasil todo cantou e eu queria cantar com vocês. Chuva de Honestidade! Cobre a força do aboio do vaqueiro. Quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão. Quando verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru. Da tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão. A chuva é pouca, o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente. secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha, mas ainda me matam de vergonha os currais, coronéis e suas cercas. Pensei nunca mais sofrer da seca no Nordeste do século XXI, onde até o voltronjo do ano fez progressos e teve evolução. Eu sei que a chuva é pouca, o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Israel é mais seco que o Nordeste, no entanto se veste de fartura, dando força total à agricultura. Faz brotar folha verde no deserto, dá pra ver que o desmando aqui é certo. Sobra voto, mas falta competência pra tirar das cacimbas da ciência água doce que serve à plantação. Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente, mas tem mão boa enganando a gente, secando o verde. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu. Mais uma vez, comigo. Sei que a chuva é pouca, o chão é quente, mas tem mão boa enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. É show! Sistema Beto Som de Comunicação, o som da cidade. E aí, como é que você tá nessa terça-feira? Pós-feriado municipal e Pubi, a gente retorna com você, com o nosso Expresso Musical. Já temos nomes, viu? Trimega hoje acordou disparado. Já vou te dizer quem são os dois mais solicitados, tá? Mas antes, deixa eu agradecer, gente do céu. Meu final de semana foi assim, hiper mega especial. Estive na querida Parná. Eita, Parná Mirim, diferente. Obrigada pela acolhida, por tanto carinho, por todo amor, por tanta dedicação para comigo e com minha equipe. Muitíssimo obrigada a todas as damas de vermelho, as minhas queridas organizadoras. Agradecer a extraordinária Sol Ferreira, que fez um show. Gente, que espetáculo de artista, Sol Ferreira. E eu fiquei muito, muito feliz, assim, de ter ela como parceira nesse evento, de poder prestigiar um show com tamanha categoria, que é o show da minha amiga Sol, de Parnamirim. Foi show de verdade. Só, minha querida, muito obrigada. E ó, continua com esse brilho que é teu, tá? parabéns. Agradecer a minha amiga Jeane. Que espaço, eu já era apaixonada apenas com vídeo, mas pessoalmente o espaço Risos e Festas é deslumbrante. Para todos os cantos do espaço, onde eu andava e olhava, era nota 10. Então estou muito feliz de poder ter ministrado uma palestra com tamanha entrega, com tanto desejo de levar aquela palavra amiga para a cidade de Parnamirim, num espaço tão aconchegante, tão acolhedor, e dizer para você de Parnamirim que o espaço Risos e Festas é pronto para o seu evento. Top de verdade, minha amiga Jeane, valeu! O que dizer da minha querida Carla? Vou chamar ela de Carlinha, gente. Carla Decorações é um amor de pessoa, dá vontade de trazer para casa. Quando eu cheguei no espaço, a Carla já estava com o seu brilho na decoração praticamente pronto. Isso facilitou demais a minha vida e a vida da minha equipe, porque a gente só deu só uns toques finais, mas a Carla foi assim surpreendente na decoração. Eu quero aqui parabenizar essa mulher que tem um toque. Tudo que ela faz é com amor, e essa entrega foi feita 100% no evento das mulheres. Carla, querida, sem dúvida, para você tiro o meu chapéu. Agradecer aqui aos meus seguranças, a minha equipe que se desdobrou, né? Se viraram nos 30. Meu amigo Betson, rapaz, o Beto foi lá, levou os equipamentos, a gente fez a transmissão e quem estava em casa também pôde acompanhar em tempo real a transmissão pelo sistema Betson de comunicação, direto do evento, sem cortes, né? Inclusive com entrevistas com o Alas Produções, participação das mulheres que lá estavam. Foi muito bom, e eu só tenho a agradecer a parceria do Beto por ter conseguido levar para a população que não estava lá no evento o conteúdo das Damas de Vermelho. Aos nossos colaboradores, o apoio que tivemos para esse evento acontecer, gente, gratidão é a palavra a cada um de vocês, tá? Muitíssimo obrigada. A secretária da mulher, minha querida Luísa Menezes, você é uma dama extraordinária. Foi de suma importância a sua participação nesse evento. Eu quero agradecer pela sua simplicidade, pela sua riqueza em cultura e detalhes de entregar o seu testemunho naquela noite maravilhosa de sábado. Você, sem dúvida, está onde deveria estar, secretária da mulher. Parnamirim está em boas mãos com você nesse posto que é merecidamente seu. Minha primeira dama, gente do céu, que mulher aquela? Rose é alguém assim que a gente não tem nem palavras para expressar. Foi lá pro meio das mulheres, cantou. Vocês estão pensando o quê, Parnamirim? A primeira dama de vocês canta, viu? E muito bem. Rose, minha querida, um beijo no teu coração, parabéns pela tua simplicidade, pelo teu carisma, né? Pela tua humildade, que em poucos momentos nós vemos em várias cidades por onde andamos, as primeiras damas terem. Você tem de sobra, eu espero que seu exemplo seja seguido por mais primeiras damas nas cidades, porque a primeira dama, ela é a primeira, né, a esposa do prefeito da cidade, mas ela é a mulher que representa as outras mulheres da cidade. Então, você representou muito bem a cidade de Parnamirim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua amizade, pelo apoio e por ter estado conosco, abrilhantando a nossa festa em Parnamirim. Valeu, primeira dama! Mulher linda por dentro e por fora. Falo isso, não peço segredo a ninguém. São 8h27. Magda Falcão. Eita, menina extraordinária. Tu é show, mulher. Neide de Rosa. Um beijo absoluta. Mana Evangelista, minha querida, sofreu um acidente doméstico, infelizmente não pôde estar comigo lá no evento, mas foi peça fundamental, né? Meu apoio para que essa festa acontecesse em Parnamirim. Então quero muito agradecer a todos. A você que contribuiu, a você que fez o seu trabalho, que ajudou de qualquer forma, direta ou indiretamente, para o nosso evento acontecer. A você que torceu para que a gente estivesse em Parnamirim, a você que foi para o nosso evento, a você que vibrou com a gente, a você que se emocionou, a você que estava dançando, cantando, a você que estava vivendo o seu momento. Mulheres poderosas, vocês podem ser o que quiserem. Sejam felizes, aproveitem o momento de vocês. Ah, eu não posso deixar de agradecer a minha equipe do Sistema Betson. É, as poderosas estavam lá também. Pena que nem todas foram, mas as que estiveram comigo lá, oh Jesus, são maravilhosas. Um beijo, minhas secretárias tops. Eu vou pro intervalo e volto já já aqui na melhor programação. Aí eu não posso deixar de falar que também as damas de Terra Nova tiveram lá presente, é, da Barra, Parnamirim, Terra Nova. Foi show de verdade. Eu volto já com vocês aqui na melhor programação, já dizendo Trimega, viu? Quem canta? Simone Mendes ou Zezé de Camargo e Luciano? Escolhe aí. Cento e quatro. A rádio totalmente digital. ZYW 568. Rádio Beto Som FM. Rádio Beto Som FM. 104.9. Rua de Seu Porcídio, número 46, bairro da Bomba, em Parnamirim, Pernambuco. Apoio Cultural. Mais filmes, jogos de futebol e canais de TV? Agora na Tel você tem tudo isso e muito mais com a Sky Mais Light, com Amazon Prime incluso. Por apenas R$ 9,99 você garante diversão para toda a família e ainda compra com frete grátis e descontos exclusivos da Amazon. Quer saber como contratar? Vá até uma loja ou entre em contato pelos nossos canais de atendimento. A Tel, conectando você ao mundo de possibilidades. Em Parnamirim, Dr. Teógenes Vieira realiza atendimento a domicílio, com todos os aparelhos necessários no conforto da sua casa. Com uma vasta experiência em consultório, atendimento domiciliar, UTI e emergências em hospitais. Atua nas unidades de terapia intensiva, UTIs, em Salgueiro e Ouricuri. Profissional capacitado para realizar atendimento nas áreas pós-cirúrgica, tratamento de dores em geral, artrose, artrites, tendinites, bucites, fibromialgia, hérnia de disco, quadros gripais e cansaço por distúrbios pulmonares. Com mais de 5 anos de experiência profissional, Dr. Teógenes Vieira possui cursos de pós-graduação em traumatortopedia, avaliação física, tratamento de disfunções na coluna vertebral, fisioterapia geriátrica, oncológica, cuidados paliativos, prevenção, reabilitação e retorno ao esporte pós-lesões desportivas e fisioterapia em UTI. Precisou de fisioterapia? Dr. Teógenes pode te ajudar. Contato 87 99935 5598. Descubra velocidade limitada com nossa conexão de fibra óptica ultra rápida. Navegue, jogue e trabalhe com a máxima eficiência. Conecte-se ao mundo de possibilidades com a Tecnobytes Telecom. Experimente o verdadeiro poder da conectividade. Com a melhor internet da região, você merece a melhor experiência online. E nós estamos aqui para oferecer exatamente isso. Com a Tecnobytes Telecom, você terá velocidade ultra rápida, estabilidade confiável, atendimento de qualidade, planos flexíveis e também aplicativo de TV com canais, séries e filmes. Assine agora e aproveite nossas ofertas exclusivas. Tecnobytes Telecom, conectando você ao que importa. Conecte-se ao mundo de possibilidades com a Tecnobytes Telecom. Se você quer móveis e eletros de qualidade, com preço justo e parcelas que cabem no bolso. A sua loja é a HP Móveis e Eletros, a verdadeira loja do carnê amigo. Aqui você encontra tudo para montar ou renovar sua casa: sofás, estofados, mesas, cadeiras e guarda-roupas, camas box, colchões para todos os gostos e bolsos, cozinhas completas e moduladas, TVs, geladeiras, fogões, freezers e eletrodomésticos em geral. Eletros modernos, duráveis e com garantia. E o melhor, facilidade no pagamento. Carnê amigo, parcelamento sem complicação, preço que cabe no bolso de verdade. A HP Móveis e Eletros está presente em várias cidades para ficar cada vez mais perto de você. Bodocó, Ouricuri, Exu, Moreilândia, Ipubi, Parnamirim, Salgueiro e agora também em Lagoa Grande. Da base ao acabamento, você encontra tudo na loja JD Construção em Parnamirim. Uma grande variedade de produtos com os melhores preços da praça. Entrega rápida e um atendimento todo especial. Na JD Construção, você encontra madeira, portas, portais, compensados, madeirites, blocos, telhas, cimentos, ferro, material elétrico, hidráulico e muito mais. JD Construção, Rua da Matriz, Centro. Telezap 87 99964-2214. Organização Delano e Júnior. Sabe aquela moda que te pega pelo pé? Você se apaixona, logo você quer. Nobre Magazine, a loja que tem tudo a ver com você, levando sempre o que há de melhor no mundo da moda, com as melhores marcas em calçados e acessórios, os melhores descontos e as maiores promoções. Nas compras à vista, você tem 15% de desconto e nos cartões, você tem 10% de desconto. A Nobre Magazine está de segunda a sábado, de portas abertas para você. Então vem ser nobre você também. Nobre Magazine. Pra fazer as suas compras com bem mais economia, venha para o endereço que te dá mais garantia. Mercadinho Econômico, para você que quer economizar de verdade. Tem ofertas todo dia, tem credibilidade, você conhece e confia. Aqui todos os dias são de preços baixos e uma ampla variedade de produtos para o seu dia a dia. Não importa o que você procura, nós temos desde os itens básicos até os produtos mais especiais, sempre com a garantia do menor preço da cidade. Muito mais variedade você só encontra lá. É o Mercadinho Econômico, no bairro da Coab, em Parnamirim. Aberto de domingo a domingo, com uma ampla variedade para você. E o nosso carro-chefe, bebidas em geral. Temos também carvão. Vem para o Mercadinho Econômico. O melhor atendimento, a qualidade e a economia sem comparação. É aqui, Mercadinho Econômico. É o lugar certo para fazer economia. Atenção, eleitor de Parnamirim. Ainda não fez a coleta da biometria? Evite filas. Agende hoje mesmo seu atendimento pelo site do TRE Pernambuco ou vá até o posto de serviços eleitorais da sua cidade. O espaço fica na Rua Siena, no prédio da Secretaria de Infraestrutura, antigo prédio da Siena, e o atendimento é das 8 horas da manhã às 2 da tarde. Com o sistema biométrico, as eleições ficam ainda mais seguras. Vote com a biometria nas eleições de 2026. A sua digital faz a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Móveis e Eletros, o melhor da região. Móveis eletrodoméstico é aqui, vem cá, povão. Fogões, mesas e cadeiras, camas, colchões e sofá. Tem roupeiros e armário de cozinha e celular. Neto Móveis e Eletrodomésticos, o melhor lugar para você comprar móveis de qualidade e economizar. Temos geladeiras, fogões, mesas e cadeiras, camas, colchões, roupeiros, armário de cozinha, sofás de vários modelos, celulares das melhores marcas e muito mais. Aceitamos todos os cartões com parcelas que cabem no seu bolso. E pagando a vista, você vai ganhar um bom desconto. Você também pode comprar no crediário da loja. Levamos na sua casa e a montagem fica por conta da loja. Neto Móveis e Eletrodomésticos, há mais de 40 anos oferecendo o que há de melhor aos nossos clientes. Vá agora mesmo em uma das lojas Neto Móveis e Eletrodomésticos mais perto de você. Estamos localizados em Ouricuri, no povoado Barra de São Pedro. E também na cidade de Trindade, Ipubi e agora em Parnamirim. Neto Móveis. Eu sou um apaixonado de uma

mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Previsão do tempo. Previsão do tempo para essa terça-feira. Tempo instável em boa parte do Brasil. Não chove apenas na faixa leste do Rio Grande do Sul. Tempo firme também em todo o Paraná, Santa Catarina, metade sul do estado de São Paulo. Tempo firme também no Rio de Janeiro, extremo sul de Minas. Não chove também no sul do Mato Grosso do Sul. Na região norte, não chove em Roraima e no Amapá. Pode chover mais forte no oeste gaúcho. Nas outras áreas, pancadas principalmente à tarde. Você ouviu a previsão do tempo. Confira agora o que os astros revelam para o seu signo. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Cheguei, hein, gente? Cheguei nesse dia 3 de março. Comigo, alegria, boas energias, astral. Vem pra cá agora porque eu vou falar do seu dia através dos signos. Temos as previsões já no ar. Enquanto isso, pegue essa mensagem. Aceitar que nada será como antes é o primeiro passo para não viver tentando voltar a um lugar que não existe mais. O ontem passou, já acabou, já foi. Espero que ele te traga frutos bons, maravilhosos para o hoje, que te traga coisas boas para relembrar no seu futuro. Mas já passou. E realmente, se foi ruim, se foi péssimo, também já passou. Bola para frente, olho para o horizonte. Segue seu caminho e para de ficar tentando voltar para um lugar que não existe mais. Com suas alegrias, com suas dores, com suas vivências e experiências, não existe mais. E você nem é mesma pessoa de ontem. Você já mudou de ontem para cá. Então, vamos para frente. As pessoas que estavam com você ontem também mudaram. Estão vivendo o hoje, uma nova experiência. Então, às vezes, a gente fica tentando naquela ilusão, querer viver um amor antigo. A pessoa já mudou. A pessoa já tem outras referências. A pessoa já tem outra realidade. Cuidado com isso, porque as coisas mudam. Os gostos mudam, né? As vivências mudam, as pessoas que estavam juntas, todas ali mudaram, algumas se foram, outras ficaram, mas tudo muda nesse mundo. Seguimos? Olho no horizonte, expectativa para coisas boas que virão. Vamos nessa? Então, beleza. Bora viver esse 3 de março, terceiro mês do ano, hein, gente? E neste dia também temos que comemorar a vida de quem nasceu hoje. Quem nasceu no dia 3 de março é pisciano, muito criativo, intenso, intuitivo, também regido por uma forte sensibilidade e conexão espiritual. Abraço quentinho, gostoso para todos vocês. O desejo, felicidade, saúde e uma vida próspera nesse novo ciclo que está começando hoje. Comemorem a vida! Aquele super abraço para todos. Vamos continuar por aqui porque está começando Previsão no seu rádio, na melhor. Aries. Aries, de 21 de março a 20 de abril. Desacelere e curta os prazeres simples da vida, ariano. Conforto do lar e a companhia de quem você ama darão serenidade ao seu dia. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. A vida vai sorrir hoje para você, taurino. Aceite convites de amigos, abra o coração e se ligue na energia da abundância. Pequenos cuidados de saúde são pedidos para hoje. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Restaure suas energias com mais horas de sono. Apoio de alguém influente ou um anjo da guarda poderá abrir portas na sua carreira. Excelente dia para nós. Bora viver, meu povo. Não desperdice momentos de vida. E continue com a gente ligado aqui no nosso astral, hein? Daqui a pouco, mais previsões. Horóscopo do dia. Fique ligado. Daqui a pouco tem mais. 8 horas e 55 minutos, gente. Final de semana foi tempo de comemoração na cidade de Terra Nova, comemorando 64 anos, né? A minha querida, amada Terra Nova, que eu tenho muito orgulho pelas amizades que construí, né? Amizades sólidas, né? Parabéns para esse povo guerreiro, acolhedor. 64 anos de história para a querida Terra Nova. E aqui na cidade de Ipubi também é tempo de celebrar 64 anos. Olha que coincidência. Também na minha querida Ipubi, meu berço onde nasci, 64 anos. E ontem, gente, aconteceria o desfile cívico das escolas em homenagem ao aniversário da cidade de Ipubi. Porém, por conta do clima, das chuvas, foi adiado o nosso desfile para sexta-feira, que também é feriado, data magna no estado de Pernambuco, né? Então, portanto, o desfile cívico em comemoração, o tradicional desfile cívico, que é aquela riqueza em detalhe, com tantas belezas e homenagens, como de costume, tradição, na cidade de Ipubi, portanto, o que iria acontecer ontem foi adiado por conta das chuvas para a próxima sexta-feira. São 8 horas e 57 minutos. Eu quero dizer para você que a partir de agora você manda na nossa programação. Alô, do ouvinte, está começando. Do ouvinte. Bom dia, Dudu. Tá lá em Trindade ouvindo a gente, comendo bolinho de caco com café. Ô, menina diferente. Um beijo, meu amor. Bom dia. Luiz de Santa Rita. Ô, maravilhosa, já que ela não ganhou, toque uma pra nós. Ô, gente, só se for agora. Ô, Fátima Costa, beijo pra tu, minha maravilhosa. Tá lá em Parnamirim ouvindo a gente. E aí, ó, pra quem pediu, tem... Que não são pra sempre, tipo a gente, tipo a gente. Tem amor que não era pra ser, tipo eu e você. A gente combinava tanto, mas é cada detalhe bobo que vai desgastando. E acabou que a gente foi acabando. Hoje eu sonhei com a gente e acordei chorando. Eu não vou saber fingir costume, evita me esquecer na minha frente. Vai ser difícil ver a nossa história de amor com personagens diferentes. Eu não vou saber fingir. 104,9 Rádio Beto Som FM, a mais ouvida da cidade. ZYW568, Rádio Beto Som FM. Rádio Beto Som FM. 104.9. Rua de Seu Porcídio, número 46, bairro da Bomba, em Parnamirim, Pernambuco. Apoio Cultural. Você busca variedade, conforto e preço justo? Então venha visitar a Sônia Magazine. Com mais de 28 anos de experiência e com lojas em Parnamirim e Orocó, oferecemos calçados confortáveis e duráveis a preços acessíveis. Contamos com uma variedade de calçados, sendo masculino e feminino, adulto e infantil. Além disso, também trabalhamos com bolsas, malas de viagens, bolas, meias e acessórios esportivos. Atendimento personalizado e ambiente acolhedor. Visite-nos hoje mesmo. Em Parnamirim, estamos localizados na Rua Padre Alfredo, número 14. E em Orocó, estamos localizados na Avenida São Sebastião, ao lado do supermercado Mississippi. Telefones para contato 87996380005 ou 87999176047. Sônia Magazine, a loja que você pode confiar. Precisando daquela lavagem rápida e de qualidade? Leve o seu carro ou sua moto ao Lava Jato, ao lado da oficina de Paulinho de Deva, na BR-316. O Lava Jato está em funcionamento normalmente. Passa lá e deixa seu automóvel brilhando. Farmácia Farna Drogas em Parnamirim. Aqui você encontra toda a linha de medicamentos éticos, genéricos, similares, medicamentos controlados, antibióticos e muitas outras opções com o menor preço da cidade. Dispomos do farmacêutico Dr. Iago Angelim para tirar todas as suas dúvidas e passar orientações para um tratamento correto. Precisou fazer a recarga do seu celular? Venha para Farna Drogas. Estamos localizados na Avenida Dirceu Bocídio, número 185, bairro da Bomba, em frente à rodoviária. Telezap 87 99634 7555. Realizamos entregas totalmente grátis e estamos abertos de segunda a sexta, das 7h30 às 21h, e aos sábados e feriados, das 7h30 às 19h. Farna Drogas, há 20 anos cuidando da sua saúde. E hoje, bora Precisando de algo gelado para beber? Aqui no Geladão da Linha do Trem você encontra bebidas geladas e quentes. Água mineral de 20 litros, energéticos, refrigerantes, sorvetes e muito mais. Localizado no loteamento Mandaçaia, Parnamirim, Pernambuco. Trabalhando com diversas formas de pagamentos, dinheiro, Pix, cartão de débito e cartão de crédito para facilitar a sua vida. E estamos com novidades. Agora trabalhando com venda de botijão de gás. Com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 22 horas. E aos finais de semana, de 8 da manhã às 23 horas. Contatos 87996202655 e 87996381419. Na organização de Torrinha e André, venha para o Geladão da Linha do Trem. Só se for agora cuida. Ei você, venha conhecer os sabores do restaurante Primavera. Localizado na Coab, ao lado do Mercadinho Econômico em Parmamirim, Pernambuco. Aberto de domingo a domingo. Servimos caldo, merenda, almoço e bebidas quente e gelada. Aberto das 6 da manhã às 7 horas da noite. Restaurante Primavera, aqui o sabor se identifica. Organização Genival e Nalvinha. Esperamos por você. Venha conhecer o nosso cardápio. Aqui, as delícias são especiais para você. Imperdível. Você sabe que o desempenho do seu carro passa pela escolha do combustível? Combustível de qualidade você encontra no Posto Central em Granja 1 e 2. Todo mundo sabe e abastece lá. E além de abastecer com qualidade, agora você tem ainda mais facilidades de pagamento. Olha só, a partir de R$ 50,00 em gasolina, você pode parcelar em até 3 vezes no cartão de crédito sem acréscimo. Isso mesmo, o melhor atendimento para você e seu automóvel é no Posto Central M Granja 1 e 2. Afrodiesel, gasolina, lubrificação. Tem troca de óleo, tem mais opção. Bom atendimento, vai lá comprovar. A cidade inteira abastece lá. A farmácia Parna Drogas e a distribuidora Simpatia Água e Gás estão com uma super promoção que vai acelerar o seu coração. Nas compras de medicamentos, garrafões de água mineral ou gás de cozinha, você concorre a vários prêmios incríveis, inclusive uma Moto Pop 110, zero quilômetro. Ligue agora, 87996347555. Trabalhamos com entrega a domicílio, totalmente grátis. Parna Drogas e distribuidora Simpatia, sempre cuidando bem de você. Mesa e banho, bolsas em geral, perfumaria e moda é sensacional. Vem também aproveitar. Eloá Variedades vai te conquistar. E você roda a cidade inteira que tem o que precisa. Eloá Variedades é a preferida. Eloá Variedades é a preferida. Eloá Variedades. Temos brinquedos, perfumaria, cama, mesa e banho, peças íntimas, moda praia, roupas adulto e infantil e bolsas em geral. Na organização de Soelma e Ana Lara. Eloá Variedades. Eloá Variedades vai te conquistar. Loja Eloá 1 e 2. Eloá 1 na rua Francisco Florencio e Eloá 2 na rua Martinho da Costa Agra. Você roda a cidade inteira. Tem o que precisa. Eloá Variedades é a... Atenção, empreendedores, trabalhadores e produtores rurais de Parnamirim e região. A Faz Contas, assessoria e consultoria contábil é a solução completa para você e sua empresa. Atuamos com abertura e regularização de empresas, imposto de renda, contabilidade para MEI e Simples Nacional. Serviços rurais como ITR e CCIR, certificação digital, recuperação tributária, emissão de notas e guias, parcelamentos de dívidas e muito mais. Também oferecemos contabilidade para associações, registro de marcas, consultoria pública, treinamentos e apoio completo para seu negócio. Estamos na rua Gaminon Magalhães, número 6, centro de Parnamirim, em frente ao calçadão. Entre em contato pelo 87981094293. Siga no Instagram, arroba Faz Contas. Faz Contas, mais que números, soluções. Com os contadores Fabiano Amando e Jameson Muniz. Peça para tudo, pode confiar. Qualidade e preço para te ajudar. Moto, carro, bicicleta também. Bateria em geral, aqui tem. Mecânico experiente, pronto para te atender. Com satisfação no que faz, pode crer. É, Arruda Autopeças. Vem você também. Autoelétrica em geral, serviço do bem. Eletricista capacitado. Pode acreditar, a Autoelétrica Móvel para te salvar. Mecânico de carro e de motos também. Trabalho garantido, serviço de quem tem. Seja na rua ou no seu local, a Arruda resolve também. Atendimento total na Rua da Assembleia, em Serrolândia. Todo mundo já conhece. Não é propaganda, é trabalho sério, confiança e união. Arruda Autopeças é solução. Vem pra Arruda Autopeças. Vem pra melhor. WhatsApp do ouvinte. Hora de conversar com o meu ouvinte. Você do outro lado no 87996439366. Vamos à nossa primeira participação. Alô, bom dia! Bom dia, minha amiga. Meu segurança, rapaz! Meu segurança Antônio Neto do Quebra-Queixo Bela Vista. Como é que você tá, meu querido? Tô bem, graças a Deus. Tô aqui em Petrolina, pra daqui a pouco eu retorno da consulta. Amém, amém. Vai dar tudo certo. Já deu, né, Antônio Neto? Já deu. Graças a Deus, foi em paz, foi tranquila a viagem. Graças a Deus. Eu quero lhe agradecer, viu, por estar comigo, fazendo lá a segurança da portaria do evento das damas. Em nome de todos os nossos queridos de Terra Nova, você representa muito bem quando está comigo a nossa querida cidade de Terra Nova e nos apoia sempre aí nos eventos. Eu sou grata pela sua amizade, pela sua ajuda sempre, viu, meu querido? Bora pedir que música hoje, Antônio Neto? Bom dia, mais uma vez, prazer é todo meu, de quando você estiver fazendo os seus eventos, eu estou pronto para lhe ajudar, na hora que precisar, pode estar ouvindo. Amém, amém. Quero pedir a música Princesa com Amado Batista. Bora mandar para quem? Para oferecer, primeiramente, para a Leda da Barra, para o Tarcílio, minha sobrinha, para a Olívia, para a Osileide, para a Osana, para a Luciana, para a Medianeira, para a Gorete, para a Patrícia, para a senhora, para a Leninha. E para a dona Emília, para a dona Aparecida, na Pana de Catini, para a dona Nevinha, e para todas as senhoras, dama de vermelho, que estavam naquele evento maravilhoso lá de Parnamirim. Para você, para a Juliozinha, para toda a equipe que veio com você, para todos os meus clientes do Quebra-Queixo Bela Vista. Valeu, Antônio Neto! Para todo o Brasil. Um cheiro no ar, menino! São 9 horas e 11 minutos na melhor programação do Brasil. A gente segue com você. 87996439366. Bom dia! Bom dia, minha linda. Bom dia, Neuza, na rancharia, ouvindo a gente. Bom dia, Dudu. Bom dia, meu amor. Como é que você tá? Tudo jóia. Vamos tomar um cafezinho. Cafezinho com bolinho de caco, rapaz. Aquele bolinho de caco, delícia. Ai, delícia! Um beijo, Dudu. Amo você, viu, meu amor? Obrigado pelo carinho. Falar em bolo de caco, rapaz. Mulher Nenca, que bolo era aquele, menina? Rapaz, a Nenca faz um bolo de caco. Ela lá de Parnamirim. Olha, eu vou dizer, é top de verdade, viu? Menino, bolo de caco. Eu nunca comi um bolo de caco na minha vida, temperado que nem aquele. Ô, negócio bom, menino. Amaro, meu filho, fale aí direto de Bodocó. Bom dia, GG, Amaro, da Semana FM 104.9. Um beijo pra todo mundo. Ô, GG, passa um dia pra mim, Leandro Leonardo, aí, temporada de amor. Certo. Alô, nosso amigo Antônio Neto do Quebra-Queixo. Alô, Antônio Neto do Quebra-Queixo, bom dia pra você. Alô, pessoal de Parnamirim. Alô, nosso amigo Betson também, sistema de comunicação. Alô, nosso amigo Emília também, Parnamirim, grupo aí. Alô, beijo pra todo mundo de Bodocó ouvindo a programação. Alô, pessoal de Ganito, pessoal de Marilândia também. Beijo carinhoso pra todo mundo. Valeu. Valeu, minha querida. Cheiro no coração. Que coisa boa, chuva boa, né? Ó, a Nuzanira tá me ouvindo também. Fala, minha maravilhosa. Cari Gomes, todo dia. Que Deus abençoe o nosso dia. A nós. A Nuzanira. Hoje eu tô aqui em Ouricuri, mas tô ouvindo teu programa. Um beijo pra tu. Hoje eu quero ouvir Henrique e Juliano. Obrigado, Deus. Certo. Ofereço pra você. E pra todas as meninas de Terra Nova. Leda, Luciana, Otacílio, todas as que eu vi lá. Que eu gostei muito delas, gostei muito de você. Muito obrigada. Só tenho que agradecer. Igualmente. Pelo encontro lindo que foi o nosso. Foi maravilhoso, verdade. Foi muito também lindo. Também ofereço pra dona Naí, pra dona Nevinha, que foi a minha companhia. Minhas queridas. Pra Milha, pra Solange, pra Lidiane Nunes, pra Damião. E pra todos os ouvintes que estão vindo, tchau, um cheiro. Outro, meu amor, vamos de participação ao vivo aqui na melhor programação do Brasil. Alô, bom dia. Alô. Alô. Bom dia, Cecília. Bom dia. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, você? Tudo jóia, melhor agora que você tá falando comigo. Vamos lá, me diga qual é a música de hoje. Hoje eu quero a música de aniversário. Para um aniversariante. Quem? Que completou o ano no dia primeiro. Mas me diz quem é. Porque morreu uma prima minha. Certo. É Otávio Emanuel, meu neto, filho de Osileide. Parabéns, Otávio Emanuel. Deus abençoe sua vida, grandemente. Eu não pude ligar antes que morreu uma prima minha, mas hoje eu tive que ligar. Somente para ele mesmo. Certo. Eu pedi a música só para ele mesmo. Mando já, tá, parabéns, meu amor? Parabéns. Parabéns. Esqueci. Parabéns nessa data querida, mulher. Certo. Vou procurar aqui já, tá bom? Tá, um beijo, meu amor. Fica com Deus. Tá. Vamos atender mais uma participação. Deixa eu ver quem tá comigo. Vamos lá, Gelaide Gomes. Vamos lá. Vamos atender, Gê? Vamos ver se a gente consegue. Alô, bom dia! Bom dia! Alô! Angelita Marinha, a gente tá ao vivo, bom dia! Bom dia, Gislaine! Bom dia, flor do dia! Seja bem-vinda! Obrigada, amada! Qual é a música de hoje, Angelita? Eu quero pedir a música de Daniel para ser feliz, para oferecer a minhas filhas, Ângela, Nadjana, Alexandra, para meus irmãos, para meus netos, para todos meus irmãos, para todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, principalmente para as damas de vermelho. Foi show, foi, né? Foi um show para o Mamirim. Verdade. Amei. Muito Dilar, obrigada. Você é top, você é nota mil. Somos. Ô, Angelita, foi um prazer estar com você lá também. Que tiver outro aqui perto que não seja aqui em Terra Nova, porque aqui em Terra Nova eu vou, se Deus quiser, né? Sim, sim. Pode me convidar que eu vou. Em nome de Jesus, porque você faz a pessoa feliz. Amém. Se a pessoa estiver triste, não tem como se alegrar. A gente não encosta pé desse negócio aí, não. Ô, Angelita, já tem data marcada pra Terra Nova, viu? Eu vou estar. Ai, que bom. Eu vou estar realizando. Eu nem falei isso ainda ao vivo, vou falar agora, ó. Dia 10 de outubro, eu vou estar na cidade de Terra Nova realizando o segundo encontro de mulheres damas de vermelho. Rapaz, eu vou dizer, vai ter mulher que nem presta de tanto que, ó, as participações do evento, né, do Sistema Betson, as pessoas que estavam ouvindo me cobrando muito. Quando é que vai acontecer o de Terra Nova, pelo amor de Deus, que eu quero ir? Então, a segunda edição para Terra Nova vai acontecer em outubro. Por que em outubro apenas? Porque antes disso tem outros eventos para acontecerem aí também. E a gente vai estar levando muita coisa boa, tá? Ela disse, ô, mulher, porque tu não me chamou? Eu digo, ô, mulher, eu não sabia, porque já foi que me disseram, e esses lá ligou pra mim, perguntando se eu confirmava pra mim. Eu digo, em nome de Jesus, eu vou. Aí eu não fui dizer que me fulano, ficando que ela já me disse depois, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá e vamos levar esse povo tudo pra Terra Nova, tá bom, meu amor? Um cheiro! Tudo de bom! Amada. Foi um prazer, viu? Beijo, querida! Deus abençoe, minha querida! Amém! 9:18, vamos pagar o que a gente tá devendo, né, Gilaine Gomes? Para as princesas que estiveram comigo lá na Damas de Vermelho. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta.